Faz o seguinte, me envia o comprovante no meu Instagram pessoal, por lá que você vai receber seu pack. É bom que mantemos o contato, né, vida?